Deus, meu Pai do céu, faze que eu seja mais fiel. Renova em mim a tua graça e guia a tua vontade. Eu faço que eu te busque em oração, que do mal fuja meu coração. Ó Deus, meu Deus, me ampares em mim. Rogo que nunca te afastes de mim. Ó Deus, meu Deus.